No Fênix você faz economia. Você encontra tudo que precisa. Supermercado Fênix e você. Parceria que tem tudo a ver. Tem qualidade pra te oferecer. No Fênix muito mais variedade. No Fênix você economiza. Supermercado Fênix e você. Tem qualidade pra te oferecer.